Capítulo 25. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para a terra de Amon e profetize contra seus habitantes. Transmita aos amonitas esta mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano. Porque vocês se alegraram quando meu templo foi profanado, zombaram de Israel em sua desolação e riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio. Eu os entregarei aos nômades dos desertos do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Colherão seus frutos e beberão o leite de seu gado. Transformarei a cidade de Rabá em pasto para camelos, e todo o território dos amonitas em lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, porque bateram palmas, dançaram e pularam exultantes com a destruição do povo de Israel. Levantarei minha mão contra vocês. Eu os entregarei como despojo a muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Porque o povo de Moabe disse que Judá é como todas as outras nações. Abrirei seu lado leste e acabarei com as imponentes cidades de sua fronteira, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Entregarei Moabe aos nômades dos desertos do leste, como entreguei Amon. Os amonitas não serão mais contados entre as nações. Da mesma forma, trarei meu julgamento sobre os moabitas. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. O povo de Edom pecou grandemente quando se vingou do povo de Judá. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra Edom. Exterminarei seus habitantes e seus animais com a espada. Transformarei a terra em deserto, desde Temã até Dedã. Farei isso por meio de meu povo, Israel. Eles executarão minha vingança com terrível ira. E Edom saberá que essa vingança veio de mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Assim diz o Senhor soberano. Os habitantes da Filístia atacaram Judá por vingança amarga e ódio profundo. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra os filisteus. Exterminarei os queretitas e destruirei completamente os habitantes do litoral. Executarei vingança terrível contra eles, para castigá-los por aquilo que fizeram. E quando eu tiver me vingado, eles saberão que eu sou o Senhor.